cá se fazem, cá se tocam. Em antena com Pedro Oliveira. Thank you. Ora, então bem-vindos aqui a mais um Caso Fazem, Caso Tocam, no FM da Boa Nova, e no caso, o último do ano de 2016. Se Deus permitir, teremos muito mais destaques no próximo ano. Mas vamos terminar com um chave de ouro. Vamos terminar com o disco dos velhos, que nem mais nem menos também termina aquilo que tem sido o bom trabalho da Amor Fúria, mas enfim, mas mais à frente vamos falar sobre isso. Pois bem, habituámos, como sempre, ter alguém ligado a estas bandas. E a verdade é que, no caso, hoje temos o Pedro Lucas, o homem da bateria. O Pedro Lucas que, enfim, já não estava connosco desde 2011. Creio que maio de 2011. E na altura, precisamente, a partir do primeiro LP, precisamente, de Os Velhos. E, claro, desejar-lhe antes de mais bem-vindo aqui à Boa Nova. E teremos tempo também de dizer que tenha um bom ano de 2017. Olá, obrigadíssimo. Houve aqui um hiato de tempo bastante grande em relação às edições discográficas dos Velhos. Banda essa que lançou uma longa duração, que foi aqui destaque, como disse, já em 2011. É que se deveu este tempo entre as edições? Nós somos uma banda que trabalha com o seu tempo, que, uhum. e que tem, pronto, temos as nossas vidas, isto é parte delas. E, portanto, as coisas demoraram. Fomos ensaiando, fomos construindo lentamente as músicas, muitas tentativas e erros, e não estávamos propriamente obrigados a cumprir nenhum calendário de edição. Uhum. Daí alongarmos aquilo que nos apeteceu, que aconteceu, no fundo não pensámos muito nisso. Deixamos a luz acesa. Já não dá pra apagar. Deixa que ficas cá presa. Que esta noite é pra. Deixamos a porta aberta. Temos vinho para acabar. Deixa que eu tenho a certeza que esta noite é pra. Eu sei que tu queres. Ora, então, Pedro Luca, entre estas duas coisas que disse há pouco, que tem também tem a própria música, onde aí não está ligada à bateria, mas onde vai apresentando coisas suas. Para si é fácil separar aquilo que é o universo, os velhos, com tudo aquilo que vai fazendo também na música? É porque os velhos é uma coisa muito específica, de um grupo de amigos que funciona de uma maneira própria e não nem sequer assim tão enraizada na música, porque são amigos em outros contextos. E que, quer dizer, que se encontram para fazer música, mas também para fazer outras coisas. Pronto, e como é um universo muito específico, muito próprio e característico, não se relaciona muito com outras coisas que se possam fazer na música e com coisas que têm outro caráter e que às vezes são mais lúdicas, menos... Com outros tipos de intenções. E portanto, acaba por ser fácil. Há os velhos e depois há outras coisas. As outras coisas são tocar músicas que fui eu que fiz, ou tocar, ajudar amigos a dar concertos, ou tocar músicas de outras pessoas ao vivo com eles, como fiz, se calhar, com os Salto. Pronto, são coisas que são relativamente parecidas entre si. E os velhos acaba por ser uma coisa diferente disso tudo. Chora tudo, que o ombro já não é meu, chora tudo. Quem vive já não sou eu. Ah, chora tudo. Velho também morreu. Antes de mais, está na altura de apresentar então aqueles que são os seus companheiros, especialmente nos velhos. Exato, é o Francisco, o Frederico e o Sebastião. Uhum. Sendo que o Frederico só começou a tocar agora neste último disco, começou a tocar teclas, porque o Zé, que tocava guitarra, foi viver para fora. E então tivemos que arranjar outro membro da banda. Muito bem. E há pouco começava até por dar aqui um cheirinho a falar em Amor Fúria, podia ter falado também na Flor Caveira. Enfim, eu costumo usar o termo um alfobre de boas bandas, e que de algum modo há pouco falou já aqui em nomes, há aqui nomes que são efetivamente indissociáveis destes emblemas, portanto. E um aumento do Walter Benjamin, que sempre, no caso, produziu o seu próprio disco, já tem 2 anos, enfim, o tempo passa tão rápido, não é? E ao que lemos, a Amor Fúria pretende que este seja a sua última edição, com o seu selo. É algo que possa referir, efetivamente, e a razão de ser disto? Aquilo que o Manel me disse, e que o Pedro dá uma folha, é que já não tinha a mesma energia nem a mesma disponibilidade. Uhum. E que mais valia então o nome não se manter, no fundo, não se manter vivo. E acho que é só por isso. O tempo avança, as pessoas também vão ganhando outras prioridades. Uhum. E deixa de fazer sentido. E portanto, à boa maneira da Amor Fúria, eles quiseram fazer uma festa de encerramento para encerrar com tanta pompa como nasceram. Uhum. E está. E encerraram em beleza. Aquilo que é a sua edição número 38, e há um conjunto de álbuns interessantíssimos associados à Amor Fúria. pronto, mas aqui vêm partilhar então também a Flor Caveira. Os nomes também estão, de facto, associados. E é bom que haja estas chancelas, de algum modo, mais não seja, funcionou um bocado como há dias falava aqui outra banda, um bocado como cooperativa, enfim, como um ponto de encontro de amigos para fazer. Sim, hoje em dia uma editora desta natureza funciona muito mais como cooperativa do que da forma como funcionava antigamente. Uhum. Que eram quem pagava, quem produzia e quem ajudava. Agora, como não há muito a pagar também, acaba a funcionar mesmo só como um grupo de pessoas, uma identidade, que como são mais, vão mais longe, não é? nós para termos acesso aqui a este vosso novo trabalho, até foi em antecipação, e digo isto por via de um vídeo, de um, gostamos de usar em português, de um teledisco. Um trabalho muito interessante do Tiago Brito, né, e também do David Caetano. Ora, de algum modo, também é a ideia dos velhos é que têm que explorar as várias plataformas para chegar às pessoas, não é? Fala-nos um bocadinho deste vídeo, portanto, e como ele foi feito em antecipação ao lançamento do disco. Esse vídeo foi gravado na sala de casa da minha mãe, em Lisboa. Portanto... E foi uma manhã, por acaso foi uma manhã, mas eles antes estiveram lá aqui estudar a luz, e, porque aquilo tinha muita luz, e cria-se uma imagem um bocado especial, da cor e tal, das árvores da lá fora. Tinha que se ver dentro e fora. E pronto, depois foi uma manhã. E a ideia era mesmo ter a banda a tocar num sítio que não era muito expectável, que a banda estivesse a tocar com aquele volume, com aquela energia. Como nós gostávamos da sala, achámos que podia resultar, mesmo com aquelas quatro criaturas lá, podia funcionar, porque a sala era boa. Exato. Ajudava. Agora, mas vocês depois, com tal pompa circunstância, vêm no dia pouco mais de um mês, portanto, 7 de novembro, apresentar então este disco, entre amigos, naturalmente. E como é que correu essa apresentação? Qual foi a sensibilidade que vocês recolheram daquilo que foi a recepção das pessoas que tiveram a ouvir o concerto? Isto tem-se mantido sempre parecido, porque o concerto foi bom e foi intenso e gostávamos muito de tocar. A reação das pessoas tem sido sempre, acho que, relativamente parecida, que é, não se sente muitas pessoas, se bem que no concerto a sala estava cheia, mas vamos tendo algumas notícias de reação diretas da parte das pessoas, que nos escrevem ou que nos dizem, que são muito fortes. Pessoas que se relacionam de maneira muito intensa com as músicas e que sabem as músicas de cor. E como aconteceu agora? Ou seja, o outro disco era muito diferente, mas as pessoas continuam, embora perante músicas tão diferentes, continuam a relacionar-se da mesma forma. Quero dizer que se calhar as músicas mantêm o mesmo ingrediente lá. Thank you. lançamento do disco para nós costumamos dizer que assim é sempre motivo de celebração. Hoje acaba por ser um arriscar. Já não vamos ter que olhar mais para ele. Mas tem muito a ver, efetivamente, que as coisas mudaram muito na música. Aliás, desde a edição do vosso primeiro trabalho, as coisas estão cada vez mais... Melhor, estão diferentes, não? Enfim, as coisas evoluíram muito, de facto, nesse campo. Fizemos aqui alusão à questão das editoras, mas não é só isso. Tudo o resto está diferente. E vocês, de facto, devem disponibilizar até online o álbum, ainda antes de terem para venda, em formato físico. Na sua opinião e naquilo que tem sido a vossa vivência atual, é cada vez mais as pessoas que procuram, de facto, no éter a música do que aqueles que vêm a comprar o disco? Sim, não. Já não existe praticamente. A ideia que nós temos é que, fora alguns carros onde chegámos e não mais saímos, porque também é o único CD que as pessoas hoje em dia têm no carro, é o CD que lhes deram ou que foram buscar no concerto, enfim. Fora essas pessoas, toda a gente está a ouvir no Spotify, no Bandcamp, e no fundo é isso. Os CDs mantêm aquela coisa do... No Natal, uma pessoa dá um CD. Exatamente. E, portanto, aí sim. Mas, de resto... E de algum modo, também é um cartão de visita, não é? Também, de algum modo, e eventualmente, um novo álbum irá potenciar mais concertos. Não. O CD, enquanto conjunto de músicas, enquanto evento, coisa que acontece e que tem fotografias e tem um conjunto de músicas que aparecem todas ao mesmo tempo. E sim. Agora, o objeto, o objeto já cumpre cada vez menos funções. Uhum. Tu és a mais bonita das filhas do Senhor. Não tenho mais para agarrar o meu. We'll be right back. agora, no que respeito a mostrar este disco por aí fora, o que é que têm previsto e de algum modo como é que vocês desenham o concerto para, enfim, mostrar não só este disco, mas também o anterior, claro? Nós estamos a marcar, creio que para fevereiro, dois ou três concertos mais a norte. Portanto, ir ao Porto e ir um bocadinho ao lado. Ainda não, a data parece-me que ainda não está fechada, mas é isso. É assim, curto prazo é isso. Depois é possível que, em contexto de um festival ou outro, que também se vá apresentar o álbum. Mas garantido é só essa apresentação mais a nós. Oh, os nossos colegas do Espalha Factos, enfim, o blog que nasceu aqui precisamente na Rádio Boa Nova, vieram a incentivar que o disco deve ser ouvido intensamente e pegaram nas palavras do Tiago Guilherme a propósito deste álbum, que diz que o primeiro disco era uma bujarda, tornou-se agora balada. Enfim, diga-nos de facto que entendimento fazem destas palavras do Tiago, do mentor da Flor Caveira, a propósito da diferença entre os dois discos. Sim, é um bocadinho factual isso. As músicas eram todas rápidas e altas, uhum. E agora são mais lentas, embora igualmente altas. Exato. Mas como são mais lentas, têm um tempo mais característico das baladas. E acontece de uma maneira total, ou seja, quando todas as músicas eram muito rápidas e muito altas, agora todas são muito lentas e também altas em volume. Mas como acontece de uma maneira total, é possível dizer que tudo o que era uma coisa agora é outra coisa. Uhum. E é verdade. Sim. E essa diferença de sonoridade, no seu entendimento, resulta de quê? Isso é difícil de dizer, porque resulta do que nós estamos a ouvir. E aquilo que ocorre dizer, tentamos encontrar as formas adequadas para o dizer. Portanto, as coisas estão todas muito ligadas, não é? Não é fácil dizer que de repente pensou que se vai fazer mais lento ou que se vai fazer mais assim ou sabe. É uma coisa um bocado una. Uhum. Eu acho que aquilo que se ouve e o momento em que se está é o que define mais o que é que sai depois. Ainda a propósito aqui da construção do disco, queria fazer uma pergunta. Há aqui, enfim, o dedo do João só, a propósito da gravação. Claro. Vocês, de algum modo, quando vão para o estúdio ou quando estão a pensar em gravar alguma coisa, já levam tudo muito, enfim, definido? Ou às vezes é no contexto de estúdio também, da gravação, que alguma coisa muda e também com a influência das pessoas de fora? Nós somos daquelas bandas que aquilo já vai... É que nós, por exemplo, a maior parte das músicas que estão no disco, nós só tocámos no estúdio, talvez, 4 vezes. Portanto, nós chegámos lá, o metrónomo, foi preciso um metrónomo, por várias razões, mas tocámos com o metrónomo a dar o tempo da canção, e depois tocámos algumas vezes cada uma, escolheu-se o melhor take, e é o que está lá. E já tinha sido assim no primeiro disco. Portanto, não há espaço para alterar. E o que aconteceu neste disco, que foi diferente, foi que depois houve algumas camadas que foram adicionadas. Talvez uma acústica numa música, um piano noutra, há segundas vozes, algumas coisas que aconteceram daquilo que se diz ser o overdub. É uso dizer-se que velhos são os trapos. Até onde é que estes, os velhos, irão? Ninguém sabe. Só Deus sabe. Não. Nós, neste momento, continuamos tudo igual. Vamos continuar a ensaiar. Alguns concertos vamos dar e vamos tentar que sejam tão intensos como têm sido, que é uma coisa que nos... Pronto, que nos preenche, senão não a fazíamos. E é tudo. De resto, estamos aqui. Muito bem, Pedro. Olha, foi um prazer uma vez mais falar consigo. E claro, obrigado. Que iremos marcar mais encontros ao longo dos próximos anos e do próximo ano, se Deus quiser. De facto, seja por falar dos velhos, seja por falar de outras parcerias onde está incluído, ou mesmo projetos a solo. E desejo-lhe naturalmente um excelente ano 2017 para si e para toda a sua família. Obrigado, igualmente. Estava vendo a estrada branca, vejo o céu mesmo aqui. Vestido de roupa branca, um amor que eu descobri. Já vou vendo a estrada branca, vai coração abrir. Entra a luz na sala branca, fim da tarde ao pé de ti. Fim da tarde ao pé de ti. Já vou vendo a estrada branca duas mãos pelo jardim. Peito arde na esperança, meu amor, espero por ti. Meu amor, espera. Vou tendo aliança, vejo o céu mesmo aqui. A minha alma descansa, estrada branca até. Estrada branca até ao fim.